autorização Guarulhos. Tá 3399, bom dia. Autorizado Salvador para Serra Brava, Golfe Romeu, via Pedro Lula, 0, Tomo Bravo Eco. Uso de voo autorizado 340. Federação Uno, transição Motiva. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à direita. Transponder 5073 e o controle de Salvador opera na frequência 120.80. Ultra 3399, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 340, mostra conforme o plano de voo, Pedro 10, toma até saída e ação, Uno, transição ótima, decola da 10, curva direita, acionado 5073 e o controle em 120, decimal 8. Tá, 3399, cotejamento está correto na posição 03, chame pronto. Obrigado. Utilizar o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 e ainda no ponto de espera chame novamente. Entendeu, utilizar o táxi até o ponto de espera da 1-0, restante foi interconectado, não pôde compreender. Está 3-0 no ponto de espera, chame pronto para decolagem na escuta. Pronto, 3601, autorizado, alinhar e decolar, pistuma 0, vento variável 02 mais. Delta 3399. 3399, direção ao Juntos São Paco. São 3601, decolador 244, chame controle de Salvador, a frequência 120-2980, por favor. 3601, Tá 3601, contato com a Dália do Colégio Silva, via São Rino, para o Rio de 360. Via São Paulo, 360. Táxi, tá 3399, 174, 3 horas e 37, Galeão. Nove, autorizar o táxi até o ponto 0 da piscina 0, via Índia no ponto espera, chame novamente, né? Me escuta o altímetro 905. 905 via Índia, tá 3399. pronto, tá 3399. Então, 3399, autorizado a linha hélice, colapso no zero, vento calmo, ajuste altímetro no 095. Autorizado a linha hélice, colapso, ajuste no 095, tá 3399. Controle Salvador, aqui é o Gol, Gol, X-Ray Bravo. Confirmar a matrícula da aeronave? Gol, Gol, X-Ray Bravo. Gol, Gol, X-Ray Bravo? Afirma, senhora. Gol, Gol, Gol, X-Ray Bravo. Pátio 3, solicita a configuração de rebote na posição mínima para o pátio principal, na posição 8. O Gol X-Ray Bravo informa que a transmissão encontra-se muito baixa. Reporta ingresso no pátio principal. Reportarei para ingresso no pátio principal, X-Ray Bravo. Confirme a rota e o transponder. Pois não. posto seguro, até 9857 até Moscou. E o transfone trocou agora, 5103. O relacionamento no cotidiano está correto, na posição 10 está me pronto. Bravo, chamarei. Xanamé 075, autorizado, Salvador para Serra Brava, Serra Papá, linha pendulum 10, sua base, pendulum 6, após 1, DCT Confins, DCT Chamote, pendulum 30 em Tite, linha de voo autorizado 380, faz ação, voo 1, transição ótima, decola pistola 0 com a primeira curva à direita. Transponder 5102 e o controle de Salvador opera na frequência 120 decimal 80. Então, 3800 aprovado, transvo 1 Motiva. Reclame do Lobo 10 até Babase, reclame do Lobo 6 Posmo, direto Comim, direto Chomode, reclame do Lobo 30 em Tite. 5102 acima 208 é o controle de Salvador para o Oxené, linha 075. Xanamé 075, Túlio. Na escuta. Xanamé 075, informo que seu cotejamento foi entrecortado. Várias vezes a transmissão saía falhada. Peço que a gente coteje novamente as informações e faça a checagem. Bom, à direita, 380, nível aprovado. Não voo, ótima. Uniforme Zulu 10 para a base. Uniforme Zulu 16, posmo. Direto com o Rio, direto Chomuti. Uniforme Zulu 30 em Tite, 5102 é o transfone, 9208 é o controle de Salvador com 6075. O Xanamé 075, confirme o transfone e a transição. Transição Motiva, não voou no Motiva, transponder 5102. Xanamé 075, o atendimento está correto, posição 06, chame pronto. Vai chamar pronto. Fora 961, liga seu marcha no contato. Camarim. Lima 229, bom dia. Autorizado Salvador para Serra Branca, Serra Papá. Linha Pedro 10 para base. Pedro 16 após 1. DCT Confim, DCT Chamote. Pedro 30 em Tite. Pedro de voo autorizado 360. Seta São Juan no transição Motiva. Decola Pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5104. Controle Salvador opera na frequência 120 decimal 0. Decimal 35, 2, 3, 8. 2, 2, 3, 5, 2, 6, 8, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, confirme a transmissão. O 1229, transmissão módica com fone na posição 09, chame pronto, que o regimento está correto. Com 1961, 117, a bordo 3:49, alternado, Campinas. 1961, autorizado, táxi até o ponto de espera da piscina 0 via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame pronto na Miscuta e hoje de altímetro 1:05. Afirmativo, táxi livre via Pátio e Índia até o ponto de espera na sua escuta, o gol 91. Após a passagem do banho da Glocal, dando 0 meio autorizado, chame táxi. Motion é 6075, autorizado no 0 meio, o gol já passou a cauda, no momento que encontra-se no trapézio 03, chame táxi. Controle Salvador, aqui o Golf X-Ray Bravo, pronto para ingresso no pátio principal. O Golf X-Ray Bravo prossegue para qual pátio? Para qual gate? 8. Mantenha a posição e aguarde, o Golf X-Ray Bravo. Aguarde, fique bravo. Posso ser a campeã no zero, pronto, gol 191. Lula 9-6, autorizada a linha aérea decolar pista 1-0, vento calmo, a gente já tinha pista 1-0 no 5. A linha decola está pista 1-0, gol 1-9-6. Lula 961 na decolada ao 08, controle seu radar na frequência 120, decimal 80. 208, Lula 91. Luna 961 no contato radar do colégio de aviação Luna para Luna 360. Salvo Luna 360, 961. Uno 229, chegando a guarda do R2 da via até o ponto espera. Via Fátima 1 no Índia, no ponto espera como número 2, chame pronto, ajuste o altímetro no 095. 095, segue o AVS pushback, chama na ponto espera, 229. Bom dia, Chanel 6251. Bom dia, Chanel 6251. Aguarde pra cópia. Sinal 6251, copia? Chefe? Sinal 6251, autorizado Salvador para Serra Bravo, Golfo Romeu. Via Lopes 110, Tango Bravo Eco. Nível de voo autorizado 380. Saudação voo na transição Motiva, da corda Pistama 0 com primeira curva à direita. Transpondo 5106, controle Salvador para a sequência 120, decimal 80. Puxa, autorizado Guarulhos. Viação Romano Motiva, Opusulo 10 Taubaté, Tango Bravo Eco, primeira curva direita, nível 380, 510, meio transponder, 208 com contrário, companhia 251. Companhia 251, confirma a transição. Motiva, São Romano Motiva. Transição Motiva, cortejo. Motiva, transição Motiva. Boa noite, Chanel 251, tudo voltado? Chanel 251? Prossiga. Chanel 251, não foi copiada a informação. Pode, por gentileza, confirmar a transição? São Romulo, transição ótima. São Romulo, transição Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Ótima. Na minha 251 cotejamento, está correta, posição 07, chame pronto. Chama lá. 5, não vou ter já de lugar. Vamos lá. Acionado para o táxi 140, alterna o Galeão com 4 horas. Deixa eu te dizer, travesti, parou. Cinco autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1, Índia. No ponto de espera, chame pronto, não me escute, hoje já te meteu no 0, no 5 informa que o seu rádio encontra-se muito baixo. A turma está escutando a sua voz muito distante. Tá, pode te ver agora, como recebe? Agora sim, 5 para 5. 7 Pátio, Índia, 1-8-2-9-5, bravo. Muito bom dia, Alfa X-Ray Fox da Azul. Prossiga, Alfa X-Ray Fox. Alfa X-Ray Fox, encontre-se no pátio 3, posição 4 Lima. Solicita autorização para reboque para ponte 1 no pátio principal. Alfa X-Ray Fox, pode reportar ingresso no pátio principal, como número 2. Por gentileza, não entendi. Reporte para ingresso no pátio principal, Alfa X-Ray Fox. Positivo, Alfa X-Ray Forte, X-Ray Forte reportará para entrar no pátio principal como número 2. É 25 no torre? Diga. Sai na 25 no pote e por gentileza confirmar o estimado para push. Lembro que o... Não que eu tenho informação, encontrei-se muito baixa. 5 minutos. Chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Ok, vai chamar Recife, 123, alterna 123, 25. Ok. Autorizada em L decolar, pisto no zero, vento calmo. Ajuste de altímetro no 0 no 5. Aliás, decolar, 1-0 no 5, grato. Foi o Ibanji, eu vou 229. Próximo ponto de zero, número 2, pronto, vai manter. Sente o número 229, mantém ponto, espera da pista no 0. Mantém agora. Wolf X-Ray Bravo, autorizando ingresso no pátio principal, reporte término no reboque no gate 08. Bravo. O Wolf X-Ray Bravo faz um check rádio, informação muito baixa, não copio o cotidiano. X-Ray Bravo, cliente, reportarei ao término do reboque na posição 8. Gente, o Wolf X-Ray Bravo, reporte término no gate 08. 229, autorizado a linha IMAP, chama zero. Irá aguardar aproximadamente 3 minutos para fazer a decolagem. O meu tráfego decolou sua frente com o mesmo destino. Essa linha mantém, 229. Linha 075, decolador do manual, chama o controle de salvador na sua condição no 20, decimal de zero. Está na 6075, piloto ainda. Colar o escudo azul, está em mundo para o número 320. Para o 320, 60, 71 graus. Aproximadamente uns 2 minutinhos de imagem. Fala Salvador, bom dia. O Tantan de Antigolfo, estamos na posição 12 remota. Solicitamos autorização de reboque para a posição 10. Aguarde. Ok, espera, aguarde. No 349, informação hotel, confere. Estamos aqui no nível 380, copio, aguarda a coordenação. Copio 380, gol no 349. Gol no 349, autorizado, Salvador Pessena Bravo Romeu, GDS, via pelo 44, nível de voo 380, saída São João, transição Dóquilo, da cola da Pessena 0, com a primeira curva à direita. Transpondo 51113, o controle de Salvador opera na frequência 120, decimal 20, aguardo para o cotejamento. Aguardo. 1229, autorizado a colar o sistema 0, vento calmo, 03, 67. Devo decolar já no 0, como 220. O 1349, Cotejo. Autorizado 380, Rio de Janeiro, do 344, salvo 1, Dóculo. Decolada 1-0, curva direita, 5-1-1-3, transponder, controle 1-2-0, decimona. 1349, salvo 1, transição, Dóculo. É a saída. Salvo 1, transição, Dóculo. 1349. 1349, Cotejo, né? Está correto. No pátio 3, chame pronto. Uma 229 decolada, 23, chama o controle do observador, a frequência 120, decimal 80. Uma 229, confirme chamar o controle do 08. Afirmo, uma 229, chama o controle do observador, a frequência 120, decimal 80. Gente, bom dia. Salvador, Alpha X-Ray Fox, no aguardo para ingresso no pátio principal. Alpha X-Ray Fox, autorizado ingresso no pátio principal, no 201. Positivo, ingressando no pátio principal, posição 01. Nome 221 está na escuta de controle? Controle Salvador, bom dia, bom 209. Agora sim. Contato o radar de colagem, cruzando 3.010, via São Bruno, escuta para a mesa 3.060. Com 3.060, com qual subida? Gol 2.08. Ano do reboque no Gate 08. Tudo ciente, bom dia. Funcionamento do seu comando de funcionamento no táxi 07. Está autorizado o feedback, vai apontar para o táxi Gol 62.4. Chame 6075, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 80. No ponto de espera, chame novamente na minha escuta. O AG já tinha entrado no 015. Para a 6251, não copie o seu cotejamento, informo que a transmissão encontra-se bastante afastada da picadora. agradeço com o informo que ainda encontra-se muito baixa a informação. Gol 62, obrigado. E agora? Negativo ainda. Gol 62, 5 ano, autorizado táxi. Dia. Táxi, dia. Lá no ponto de espera do 0, vai chamar a torre. Uno, mas na mesma frequência, 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-5. Aqui, o Xenem 65, eu posso dar a chama novamente, agora a transmissão acontece 4-5. Com 1-3-4-9 no pátio 3, curso 19. 1-3-4-9 no pátio 3, coordena a equipe de solo de chame táxi. Coordena, chama táxi no 3-4-9. O Tango Golf. Tango e Antigolf na escuta. Transiga, senhora. Tango Yankee Golf na remota 1-2 do Pátio 1 para o gate 1-0 do Pátio 1, autorizado reporte técnico. Ok, senhora. O Alfa X-Ray Foxtrot com a sua interna do robótico. Chame Recife, frequência 128, décima 3, 5, alterna 123, décima 8. Sete, ó, bom dia. Autorizado táxi até o ponto de espera da Pichana 0, via Pátio 1, Índio, no ponto de espera, chame novamente essa escuta. Hoje eu te entro no 04. No 05, hoje. No 05, Pátio Índio, Pátio 1, chamarei pronto, gol 349 no ponto de espera. Bom, iniciando na 10, 8, 62, 5 anos. Tem que chamar 62, 5 anos. Oceaner 625, ano decolado aos 35, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 200, Oceaner 625. Oceaner 6251, contato radar na decolagem de Silvazinho, São Bruno, para o nível de voo 380. Passageiro 380, Oceaner 6251.